diversão barata sem força, saindo em seguida sem planos, prático e indolor. Eu caí como um pato no jogo, jogos tolos de adolescente, culpa minha, orgulho dele, prêmio de colecionador. Quem pode afirmar que eu preciso de você? Eu sei que não vai atender. Quem disse que eu vou ligar? Espero o dia que estará em minha frente pra eu olhar você e perceber nada mais. Tantos anos mendiguei um oi ou um gesto, você dando corda e tirando meu dinheiro na terapia, a transa mais cara que vi. Eu 20 dedos podres, você um. Agradeço a Deus se é isso. Psicopatia era um vício em ter vários presos na mão. Eu sei que não vai atender. Se até um tempo atrás eu não te conhecia, meu bem. Eu sei que não vai atender. Quem disse que eu vou ligar? Espero.